Uma boa noite a todos. É muito bom estar com vocês aqui. É muito bom voltar a esta casa de oração para a gente abrir a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. E o título da mensagem que eu tenho para vocês essa noite diz assim: Salvação pela graça, entrai pela porta estreita. Vamos dar uma lidinha, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Para que todos possam acompanhar aquilo que a Bíblia diz para nós essa noite a respeito da salvação. E assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar mais uma vez para que Deus fale ao nosso coração. Deus maravilhoso, eterno e querido, muito obrigado pela tua presença na nossa vida. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. E agora que o Espírito Santo venha fazer-nos entender a tua palavra, Senhor. Amém. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra de Deus nos diz assim nessa noite: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Graça é a palavra que revela aquilo que não se paga, aquilo que é gratuito. Porque se não for gratuito, deixa de ser graça. Paulo fala, então, de que a salvação é pela graça. Não é algo que a gente compra com o nosso dinheiro, com a nossa comida, com a nossa igreja, com a roupa que a gente veste, ou com nada que a gente faça. Não existe uma coisa que você possa fazer para comprar a salvação, para merecer a salvação, para poder de alguma forma fazer uma barganha com Deus e dizer assim: Senhor, eu te dou isso aqui, e o Senhor, em troca do que eu dou, o Senhor me dá a salvação. Não interessa, não existe moeda de troca quando a palavra é salvação. E o que é a salvação? É justamente a experiência do perdão que nos dá vida eterna. Então é a experiência da justificação, da santificação, é a promessa da glorificação, é, de alguma forma, a mensagem que nos dá esperança de ter uma vida sem doença, sem sofrimento, sem morte para todo o sempre. Quanto você pagaria para ter uma vida assim? Alguns pagariam tudo para ter uma vida bem menor do que essa vida eterna, por exemplo. Vamos pensar que você seja um milionário e você está com uma doença no fígado. Quanto você pagaria para ter um fígado novo para viver mais 10 anos nesse mundo aqui? Tem pessoas aí que dariam toda a sua fortuna, ou que dariam aí milhões de dólares, milhões de reais, para comprar um órgão que ele precisa para viver mais 10 anos. Em que tipo de mundo? No mundo aqui esse que você conhece, que as pessoas mentem, roubam, matam, são violentas, tem problemas na família, tem problemas de saúde. Mesmo porque o camarada pode comprar o fígado e aí agora ele vai ter mais 10 anos, né? Ele imagina, mas aí ele pega um câncer na garganta e morre. Porque você tem um fígado novo, não garante que a tua garganta vai ficar tudo bem. Então percebam, pessoas pagariam muito para ter um pouquinho mais de vida onde? Nesse mundo aqui. Agora imagine se eu pudesse vender uma vida num mundo onde ninguém fica doente, onde não tem frustração, não tem pecado, não tem maldade, não tem coisa ruim. O que nós estaríamos dispostos a pagar para chegar lá? Tudo e qualquer coisa, todo e qualquer preço. E aí a Bíblia vem nos dizer: se um dia você chegar lá naquela vida que não tem pecado e que não tem morte, isso vai ser um dom da graça de Deus. Não tem merecimento, não tem preço, não tem compra, não tem nada que você possa fazer para conquistar essa vida. O texto é bem claro, e se você prestou atenção no que você leu, você identifica algumas questões interessantes. Porque sois salvos pela graça mediante o quê? Mediante a fé. Então essa graça, ela entra na nossa vida mediante um instrumento. Agora, alguns poderiam pensar: opa, então aqui está a minha contribuição. Então é a minha fé que me salva. Eu tenho fé por mim mesmo. Eu consegui criar fé em mim mesmo, por mim mesmo, através de mim mesmo. Verdade ou mentira? Mentira. A Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 12: olhando para o autor e consumador da fé. Que é quem? O pastor Ezequiel. Que é cada um de vocês? Não, que é Jesus Cristo. Ele é o autor da fé e o consumador da fé. Nem a nossa fé é de nós mesmos. Mesmo porque a nossa fé não está em nós mesmos. A nossa fé está em quem? Nele. Quem é o autor dessa fé? É ele. De forma que a graça mediante a fé significa simplesmente uma obra de bondade, de amor, de misericórdia, incompreensível. Porque não é porque a gente merece. Se a gente merecesse, a gente até poderia ver algum sentido nessa história. Ó, tem alguém que veste terno e tem alguém que veste calça jeans. E Deus dissesse assim: quem veste terno merece ir para o céu e vai para o céu. Quem usa calça jeans vai para o inferno. Aí você teria um critério. Bom, eu que estou de terno essa noite, agora eu vou para o céu porque eu sou muito bom, porque eu sou muito santo. Os irmãos, as irmãs que vieram de calça jeans aí, vai tudo para o inferno. Que são os pecadores, ruins e tal. Deus falou alguma coisa desse tipo na Bíblia? Não. Deus disse que se alguém que usa terno vai para o céu, é pela graça de Deus. Se alguém que usa calça jeans vai para o céu, é pela graça de Deus também. Não tem dois caminhos para o céu, só tem um caminho. É a graça do Senhor, que vem mediante a fé, que vem pela palavra. E a gente vai ouvindo a palavra e vai crendo. Aí você pensa o seguinte: vamos pensar uma mãe que tem 5 filhos e aqueles filhos dos tipos modernos, né? Que briga e que arranca os cabelos e que xinga e que bate, etc. Eu lá em casa tenho 6. Opa, eu quase acertei. Então, eu tô dando exemplo de uma outra mãe, tá? Ah, então não era você, né? Mas vamos pensar o seguinte: uma mãe fictícia aí por aí, uma mãe com 5 filhos que os seus filhos se briga e se bate, se xinga e faz as coisas erradas. Aí, essa mãe, ela não acredita em Deus, mas ela vai e ouve a Rádio Novo Tempo e ela ouve o pastor Ezequiel dizendo assim: nós devemos amar uns aos outros, cuidar bem uns dos outros. Essa mulher, ela pode pensar assim: eu não conheço esse pastor Ezequiel, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, mas eu concordo que se os meus filhos se amassem, se respeitassem e fossem mais educados, a minha vida seria melhor. E agora essa mãe começa a meditar na palavra de Deus. Opa, peraí. Tem alguma coisa de sabedoria por detrás dessa palavra. O mundo não seria melhor se as pessoas se amassem? Eu garanto que o trânsito de Porto Alegre ia ser diferente. Concorda comigo? Com certeza. E não é só o trânsito, é a tua família, é a escola, é a própria igreja. Porque de vez em quando a gente vem na igreja e não encontra pessoas que nos amam. Agora perceba, tem uma sabedoria por detrás da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e a gente começa a ouvir, e aquilo começa a mudar a nossa vida, mudar a nossa percepção. E a gente começa a entender a realidade de uma outra forma. E a gente vai o quê? Tendo fé. E se você tem fé em Deus, essa noite eu digo pra você: você é salvo pela graça de Jesus Cristo. Alguns já começam a ficar incomodados. Pastor, mas e a vida correta? Em obediência à vontade de Deus que nós devemos ter? A salvação não é assim tão fácil, não? Pela fé? Pela graça? Cadê as obras? E se você estiver incomodado com o que eu estou pregando, tu está incomodado com a palavra de Deus. Porque Paulo, nesse contexto, ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue lá no céu dizendo assim: louvado seja eu, porque eu usei tanto terno naquele calor de Porto Alegre lá no verão. Eu fiz tanta coisa boa. Olha, louvado seja eu, porque um dia alguém, um mendigo, foi lá na porta da minha casa e eu dei um pão velho pra ele. Louvado seja eu. Agora eu tô no céu porque eu dei um pão pro mendigo. Louvado seja eu, porque eu não era igual aos drogados, eu não era igual às prostitutas, eu não era igual aos homossexuais, eu não era igual aos bêbados, eu não era igual quem falava palavrão, eu não era igual quem não guardava o sábado. Louvado seja eu. É assim que o pessoal vai chegar no céu? Não. Isso aí não é o céu, não. O ser humano tem essa tendência, às vezes, de fazer o quê? De chamar a glória para si mesmo. Olha, eu consegui, eu sou bom, eu, a minha roupa, o meu terno, o meu carro, a minha família, eu sou bom pra caramba, o resto não presta. E o povo tem um pouco dessa tendência, inclusive dentro das religiões. E Paulo diz, não é de obras para que ninguém se glorie. E aí alguém pensa, oba, finalmente uma mensagem boa para mim, né? Já que é pela graça, já que é pela fé, já que não é pelas obras, deixa eu fazer as obras porcaria que eu quero fazer logo. Vamos lá poder fazer tudo que eu quiser. E aí agora, se eu quiser ficar com a mulher do vizinho, e daí? Não é pela fé, pela graça, não é pelas obras. Vamos lá ficar com a mulher do vizinho. Vamos lá ficar com o marido da vizinha. Vamos lá mentir. Vamos lá roubar. Vamos lá matar. Vamos fazer o que quiser assim de pecado, porque no fim é graça, é misericórdia, é amor, é salvação. É tudo tão fácil. E Paulo diz assim, mas Deus preparou o quê? Boas obras para a gente andar nela. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas aquele que é salvo vive as boas obras. Mesmo porque, quem é o salvo? É aquele que crê em Jesus. Quem crê em Jesus, crê no amor. Como é que vai fazer a maldade? Ah, eu creio muito no amor, mas você passa na frente da minha casa e te dá uma facada. Que amor é esse que você crê? Quem dá facada nos outros não crê. Se você acredita em Jesus, você tem um amor no teu coração. Como é que tu vai fazer o mal? Então perceba, a coisa está ficando um pouquinho mais clara. Agora, tá tudo bem fácil, bem tranquilo. Se a salvação é assim pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, quem não vai ser salvo? E por quê? Olha que é uma pergunta difícil, né? Concorda comigo? Se a salvação é tão simples, é tão fácil, quem é que vai pro inferno nesse mundo aqui? Será que alguém vai? Vai ter pelo menos um lá no inferno? A Bíblia chega a dizer que os perdidos serão como areia do mar. Não é só um ser humano que vai se perder. São milhões. Talvez bilhões ou mais, sei lá quanto. Por quê? E sabe que essa é uma pergunta difícil de responder? E nós poderíamos gastar muito tempo pensando a respeito dela. O livro do Apocalipse nos fala de duas realidades que explicam por que as pessoas vão se perder. E em resumo, essas razões são as seguintes. Porque eles não se arrependem dos seus pecados e porque eles tomam a decisão de fazer a vontade de Satanás e do pecado na presença de Deus e na presença do Cordeiro e dos anjos do Senhor. É uma decisão de quem não se arrepende. Porque sabe qual que é a verdade? Quem é salvo e quem é perdido são pecadores. Salvo é pecador? É. O perdido é pecador? É. Então qual é a diferença de um e outro? Se os dois são pecadores? A diferença é que o salvo se arrepende e se entrega nas mãos do Senhor Jesus. E confia, e persevera, e crê, e segue avante junto com Jesus. O perdido não se arrepende. Ele pode perder a família dele pelo adultério, mas não se arrepende. Ele pode ir preso porque ele roubou e matou, mas não se arrepende. Ele pode fazer o mal, mas ele não se arrepende. Ele toma a decisão de fazer o mal, de fazer o pecado. É por isso que ele se perde. Agora, a salvação é simples, é fácil, é tranquila, é maravilhosa. É a graça, mediante a fé, pelo amor que Deus tem por nós. Ok. Agora, você lembra do título da minha mensagem? Ih, o povo tá ruim de memória aqui. Salvação pela graça. Salvação pela graça, mas tinha um complemento. Pra gente não gastar muito tempo, o título da minha mensagem é assim. Salvação pela graça. Entrai pela porta estreita. Abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 7. E agora nós vamos sair do mundo da literatura paulina para entrarmos na literatura evangélica, do Evangelho de Mateus. Palavras de Jesus, capítulo 7, versos 13 e 14. E agora nós vamos começar a caçar uma encrenca teológica interessante. Sabe que o pastor Ezequiel gosta de uma encrenca teológica, né? É a natureza do pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel gosta de fazer você pensar. E você tem que pensar com muita seriedade essa noite na palavra do Senhor. Amém. E olha só o que a Bíblia nos diz, irmãos. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos amados e queridos, o texto nos diz que existem duas portas ou dois caminhos, uma porta estreita e uma porta larga. Na porta estreita, pouca gente entra, e na porta larga, muita gente entra. E sabe que esse texto, ele é um texto que, com muita facilidade, se eu não mostrasse para você o texto de Efésios 2, que a salvação é pela graça, facilmente eu poderia ler esse texto com você e começar a dizer coisas mais ou menos assim. Irmãos e irmãs, tem muita gente no mundo que come carne. É a porta larga. Você quer ser salvo? Tu tem que ser vegetariano. Essa é a porta estreita. E poucos são vegetarianos. Porque a gente é salvo se a gente é vegetariano. É a porta estreita. Não é fácil fazer esse discurso? Irmãs, tem muita mulher por aí que usa brinco ou maquiagem. Essa é a porta larga. Toda mulherada vai pro inferno. Se você quer ir pro céu, tu não pode usar brinco, maquiagem, de nenhum tipo, de nenhum tamanho, de nada. Não tem essa, não. E você poderia começar a inventar um monte de coisa. Olha, tem gente aí usando calça jeans e camiseta. Essa é a porta larga. Tu quer ir pro céu? Tu tem que comprar um terno. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Eu começo a inventar um monte de coisa. Criar regras pra salvar ou pra perder os outros. Que não é da palavra de Deus, é da minha cabeça. Sobre comida, sobre roupa, sobre a vida, sobre tudo, sobre qualquer coisa. Eu posso começar a inventar essas regras. E muita gente faz isso. E sabe qual que é a implicação? A maioria do povo aí come carne. Eu sou vegetariano, eu tô me salvando. A maioria aí usa maquiagem. Eu não tô usando, eu tô me salvando. A maioria faz as coisas erradas. Eu tô fazendo tudo certinho, então eu tô me salvando. Acabou a salvação pela graça. Agora é a salvação por quem? Por mim mesmo. Pelas minhas obras. Pelo que eu faço. E pelos meus méritos. E outra, tudo pretensamente embasado pelo que a Bíblia e Jesus disseram. Porque o camarada pega esse texto aqui, que é uma porta estreita, e começa a inventar a mentira contra a palavra do Senhor. E ó, tá cheio disso por aí. Quer ser salvo, tu tem que fazer ali as coisas pra ser salvo. E a vida religiosa vira o quê? Um fardo. Ninguém quer estar na igreja. Porém, já que alguém nos ensinou que pra ser salvo eu tenho que andar no caminho estreito e ir lá na igreja, então eu vou lá na igreja. Eu vou com o coração lá na novela. Eu vou com o coração lá não sei aonde. Eu vou lá, não tem nada de adoração, de louvor, de oração. Eu quero inclusive que acabe logo. Mas eu tenho que estar lá porque eu tenho que andar na porta estreita. Eu tenho que fazer a minha salvação, então eu tenho que aguentar aquela tortura que é a igreja. E você pode não pensar assim, mas eu te garanto que tem gente que pensa assim. Eu te garanto que tem pessoas que vão para a casa de Deus sem prazer, sem alegria, sem fé, sem louvor, sem amor, porque elas foram ensinadas que ela tem que andar no caminho estreito para se salvarem a si mesmas. E muitas vezes é isso que as pessoas aprendem. E tudo como se fosse o que? A vontade de Deus, a palavra de Jesus e etc. Agora, sabe que esse assunto, ele é um assunto muito difícil e complicado. Porque se você olha para a sociedade, você começa a perceber que de fato existe uma lógica. Que a maioria vive em pecado, a minoria então é fiel. Então essa minoria fiel, ela tem méritos, ela pode se salvar, ela é melhor do que os outros, etc. Pensa o seguinte, a maior parte dos seres humanos conta mentira ou não conta mentira? A maioria conta mentira. Pá, a maioria, né? A maioria conta mentira. Vamos pensar, nós somos 7 bilhões de seres humanos no mundo. Vamos pensar que 6 bilhões, 990 milhões contam mentira. Sobra 10 milhões que não mentem. Opa! Esses 10 milhões que não mentem são melhor que os outros, certo? E aí começa a fazer sentido. Ó, esses 10 milhões estão na porta estreita e os 6 bilhões, 990 milhões estão na porta larga. Opa, faz sentido. Aí você começa a pensar assim, a maioria fala palavrão, a maioria mente, a maioria não guarda o sábado, a maioria come coisa que a Bíblia diz pra não comer, a maioria é indecente, é imoral, tem problema com sexo, tem problema com isso, tem problema com aquilo, com fofoca, e etc, bebida e tal. É a maioria. Tem uma maioria perdida e tem uma minoria salva, porque é melhor do que os outros, pelo que faz, pelo que não faz, ok? E a gente começa a ter essa impressão que isso é verdade. Que então tem uma minoria que merece ir pro céu e tem a maioria que merece ir pro inferno. Agora tem uma coisa. Deixa eu dizer uma verdade importante pra você. Se você não mentir, não roubar, não matar, não fazer isso ou aquilo, você ainda é um pecador. Então como é que você consegue merecer ir pro céu? Por melhor que você seja, você ainda é pecador ou pecadora. Você ama todo mundo de forma perfeita? Não. Mesmo que você não faça essas coisas erradas. Então entenda uma coisa, por melhor que você seja, você é um pecador e uma pecadora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é o seguinte. Dentro das religiões, a maioria delas desenvolveu uma compreensão de que a salvação vem se nós formos pessoas boas. O islamismo é assim, você sabia disso? Existem milhões de islâmicos no mundo. Sabe o que o Islã acredita? Tem uma balança do que é positivo e do que é negativo. Se você fizer mais coisas positivas do que negativas, você vai pro céu. Entendeu? Tipo assim, ó. Eu contei 10 mentiras. Eu falei 11 verdades. Tô salvo. As 10 mentiras, não importa. Porque eu falei 11 verdades e 10 mentiras. Então eu tô salvo. É mais ou menos assim que eles acreditam. Não é tão simples assim, mas é mais ou menos assim. Agora, dentro do cristianismo, também tem quem pensa assim. Por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica acredita que você deve fazer as coisas boas para ser salvo. Tem que fazer a penitência, tem que fazer a oração lá, o terço, tem que fazer peregrinação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tu tem que fazer as coisas direitinho para você ser salvo, certo? Ok? É mais ou menos a mesma coisa. Ó, eu tenho que fazer para ser salvo, a minha parte, aquela coisa, né? Eu tô fazendo a minha parte para ser salvo e tal. E na Igreja Adventista? Pá, mas como é fácil falar dos outros, né? Falar dos outros é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. E entre os adventistas, será que as pessoas não pensam assim também? Ah, porque eu guardo o sábado. Ah, porque eu sou vegetariano. Ah, porque eu uso terno. Ah, isso e aquilo. Aí vira o clubinho dos santos aqui no meio dos adventistas, achando que vai para o céu pelas próprias obras. Agora entenda uma coisa. Vamos pensar que essa visão de ser salvo pelas obras é o caminho largo ou é o caminho estreito? É o caminho largo ou não é? Não é o caminho da maioria ou não é? Não é interessante isso? A gente pensa que o caminho largo é só o pecado aberto, que todo mundo peca e vai para o inferno. Mas não. Às vezes o caminho largo pode ser essa religião medíocre de salvação pelas obras, que é a religião da maioria, que serve a Deus sem coração sincero, sem amor, sem louvor, sem trabalho missionário. Porque se você não crê, por que você vai fazer trabalho missionário? A igreja se torna só um clubinho que tu vai ali para tentar se salvar, para tentar ganhar a tua salvação, e não importa o que tu faz daqui, de lá para fora. E tem gente aí fora dizendo que é adventista, que guarda o sábado, e tá vivendo igual o mundo vive. E tá em adultério, e tá em mentira, e tá em fofoca, e tá em maldade, mas no sábado é santo e santa. E a gente não aguenta mais isso, esse caminho largo. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. O caminho largo é muito mais largo do que a gente imagina. Agora, sabe qual que é o caminho estreito? É o caminho de confiar somente na graça mediante a fé. E poucos são os que confiam na graça de Deus. Sabe por quê? Porque a gente prefere tentar comprar o céu com as nossas próprias obras do que confiar na graça de Deus. Porque quando a gente confia na graça de Deus, a gente perde o chão. Quando eu confio no meu terno, eu sou capaz de ser salvo pelo meu terno. Ó, eu tô aqui seguro da minha salvação. Se Jesus voltar agora, eu tô salvo aqui, ó. Vou posar de salvo pra você. Porque depende do quê? Do meu terno. Agora, se Jesus me disser que não depende do meu terno, depende do meu coração, se eu tenho fé de verdade ou não, não se torna mais difícil? Se eu tenho realmente amor pelas pessoas ou não, não é muito mais difícil? Claro que é! Você ter fé de verdade, ter amor de verdade, é muito mais difícil do que você ser vegetariano, não trabalhar no sábado, usar um terno, usar isso ou aquilo. E sabe o que que acontece, irmãos? Nós estamos nos acostumando muitas vezes com uma religião legalista, com uma religião de salvação pelas obras, de salvação pelo sábado, pela comida, pela roupa. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente começa a se medir e a gente começa a brigar uns com os outros. Ah, porque a minha roupa é melhor que a sua é melhor que a minha. Ah, o que você está comendo? Ah, o que você está... Ai, você viu o pastor? Ai, você viu o irmão? A igreja vira um clube de fofoca. A igreja vive um clube de hipocrisia. Sabe por quê? Porque perdeu a salvação pela graça. Agora está confiando na salvação pela roupa. E quando a salvação é pela roupa, eu começo a analisar a roupa das pessoas. Vamos ver a roupa aí, se está santa. Ai, mas a senhora vai para o céu, a senhora vai para o céu não, a senhora vai... E começa com essas besteiras. E a gente começa a se desunir, e a gente começa a não se amar. E aí perde o quê? Perde o céu. Porque se a gente não se amar aqui na terra, como é que nós vamos nos amar no céu para sempre? Vocês percebem que esse assunto é muito mais sério do que a gente imagina? A minoria acredita na salvação pela graça, confia em Deus, porque acreditar na salvação pela graça é confiar em Deus, é amar a Deus, é ter certeza que Ele nos ama. Mas como a gente não tem certeza que Ele nos ama, a gente começa a tentar ganhar o amor dEle. Senhor, o meu coração está bem sujo, então o Senhor não me ama. Mas se eu vestir um terno, o Senhor me aceita? Senhor, no meu coração tem fofoca, tem malícia, tem maldade, tem podridão, tem mentira, tem coisa errada. Mas se eu for vegetariano, o Senhor me aceita? E a gente começa a querer ganhar o céu com essas coisas. E sabe o que acontece quando a gente tenta isso? A gente não consegue. E a gente não tem paz. E a gente não tem alegria. Por que isso? Porque não faz sentido. Porque nós perdemos a salvação pela graça. Agora, essa noite, irmãos, todas essas mentiras que Satanás colocou estão desmascaradas pela palavra do Senhor. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não vem de você. Não vem de mim. Agora, não vamos usar isso como desculpa para viver em pecado. Ok? Vamos usar a salvação pela graça para melhorar, para crescer. Ok, tu tem que aprender a se vestir melhor? Se vista melhor. Tu tem que aprender a comer melhor? Coma melhor. Você tem que aprender a guardar o sábado? Guarde o sábado. Você tem que aprender a amar as pessoas? Ame as pessoas. Mas não confie em você, confie em Jesus Cristo. Confie pela fé e aceite a graça de Deus. Amém. Não viva nessa tormenta. Será que Deus vai me aceitar ou não pela minha roupa, pela minha comida, pelo meu isso, pelo meu aquilo? Deus não vai te aceitar. Não vai porque você não é perfeita. E não é perfeito. Não interessa o que você faça. Deus te aceita não é por você. Deus te aceita porque um dia Ele se fez homem e morreu por você. É totalmente diferente. É por causa de Jesus que Deus te aceita. Não é por causa de você. Nem de mim, nem de ninguém. Para eu não ficar aqui até amanhã de manhã falando as implicações de tudo isso, eu quero terminar fazendo um apelo muito especial para cada um de vocês que aqui está essa noite. Desistam de ir para o céu, se vocês estão tentando de ir para o céu pelas suas próprias obras. Desista do céu. Agora, se você acredita do fundo do teu coração que Deus ama você, que Deus cuida de você, que Jesus morreu por você, não desista do caminho do Senhor. É um caminho estreito, é verdade. Mas não desista, porque no final desse caminho existe a salvação eterna. E lá, quando você chegar na salvação eterna, você não vai louvar a você mesmo ou a você mesma. Você vai louvar o Senhor, que é o autor e consumador da tua fé. Não desista. Não olhe para trás. Não aceite nenhum engano que você vai comprar o céu com a vida que você vive. Não. Nós somos pecadores. Pela vida que a gente vive, a gente vai para o inferno. Mas Jesus foi para a cruz por nós, para nos dar a graça através da fé. Será que existe fé aqui essa noite? Será que tem fé aqui dentro essa noite? A gente vai terminar esse culto orando a Deus. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, maravilhoso e querido, muito obrigado pela mensagem da Tua graça, Senhor. Amém. Muitas vezes, Pai, a gente se rebela contra a Tua graça e tentamos ir para o céu pela nossa roupa, pelo nosso sábado, pelo nosso dízimo, pela nossa vida. E nessa noite, Pai, nós queremos desistir deste largo caminho, Senhor. Nós queremos andar no caminho estreito da verdadeira fé, confiando na Tua graça, na Tua misericórdia. E assim, Senhor, que o Senhor venha fazer a Sua vontade na vida de cada um de nós, Pai. Ajude-nos a não desistir do Teu caminho, Senhor. Ajuda-nos a estar na Tua casa, te servindo, te adorando, com o coração limpo, não como um fardo, mas como um privilégio, como um prazer, Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, a Tua salvação. Tudo oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.